Eu vou invadir sua mente. Se liga na fita. Fora nada, vamos ver no que vai dar. A minha cara é esta, eu nasci pra rimar. Desde pivete cresci, ouvindo a velha guarda. Som de gente bamba, som de pretaiada. Ligava o rádio, adivinha quem estava lá. Jorge Ben e Bebeto botando pra quebrar. Com samba bem relax, um samba bem pop. Cresci vendo meu pai dançando um samba rock. Mão negro velho, crioulo das antigas. Diz que manja da arte, que tem muita malícia. Puxava aquela preta, do tamanco malandreado. Que com samba no pé, dava conta do recado. Mas hoje eu ligo o som, não escuto não. Onde está o bom? Som de negrão. Seria bom, muito bom, se eu ligasse o som e escutasse o bom. Som de negrão. Seria bom, muito bom, se eu ligasse o som e escutasse o bom. Som de negrão. Seria bom, muito bom, se eu ligasse o som e escutasse o bom. Som de negrão. Seria bom, muito bom, se eu ligasse o som e escutasse o bom. Eu ligo o rádio, é quase sempre a mesma palhaçada. Gringaiada, muita guitarraiada. Aonde está a velha batucada de primeira? Da verde rosa, olha aí, Estação Mangueira. Nas ruas do Bixiga, os ensaios da Vai Vai. E aí, Tobias, diz como é que vai? Guarda um autógrafo que até então, da deusa negra crioula, Alessi Brandão. Então, pra qualquer kizumbi, pra qualquer celeuma, você pode contar com Dona Zica e Dona Neume. Como um bom malandro, eu não fico na base do chapéu. Me relembro do som da negra Teresa Raquel. Som que fez história, que eu trago na memória. Som de negro velho que eu já não escuto agora. Mas hoje eu ligo o som, não escuto não. Onde está o bom? Som de negrão. Seria bom, muito bom, se eu ligasse o som e escutasse o bom. Som de negrão. Seria bom, muito bom, se eu ligasse o som e escutasse o bom. Som de negrão. Seria bom, muito bom, se eu ligasse o som e escutasse o bom. Som de negrão. Seria bom, muito bom, se eu ligasse o som e escutasse o bom. Aquele som de malandro da melhor qualidade. Roda de gente bamba hoje em dia é raridade. Vem pro rap iaia, vem pro rap ioiô. Batidas pesadas e rimadas feitas por quem tem um dom. Moro. São negro velho inteirado na parada. Eita. Ouvindo bom som do rap nacional. A velha escola até hoje muito respeitada. Metrô São Bento, aquele axé, valeu rapaziada. Muito axé a quem mantém um hip hop em pé. Muito axé a quem no rap sempre botou fé. Muito axé a quem faz um verdadeiro o som de negrão. Hoje faz tanta falta no nosso rádio, irmão. É. Pois hoje eu ligo o som, não escuto não. Onde está o bom, bom? Som de negrão. Seria bom, muito bom, se eu ligasse o som e escutasse o bom. Som de negrão. Seria bom, muito bom, se eu ligasse o som e escutasse o bom. Som de negrão. Seria bom, muito bom, se eu ligasse o som e escutasse o bom. Som de negrão. Seria bom, muito bom, se eu ligasse o som e escutasse o bom. Som de negrão. Seria bom, muito bom, se eu ligasse o som e escutasse o bom. Som de Bezerra da Silva. Seria bom, muito bom, se eu ligasse o som e escutasse o bom. Bom som de Dipro. Seria bom, muito bom, se eu ligasse o som e escutasse o bom. Bom som de boca nervosa. Seria bom, muito bom, se eu ligasse o som e escutasse o bom. Bom som de Dona Alessi Brandão. Seria bom, muito bom, se eu ligasse o som e escutasse o bom. Bom som da Marrom Bombom Cione. Seria bom, muito bom, se eu ligasse o som e escutasse o bom. Bom som de Dona Bete Carvalho. Seria bom, muito bom, se eu ligasse o som e escutasse o bom. Bom som dos originais do samba. Seria bom, muito bom, se eu ligasse o som e escutasse o bom. Bom som de demônios da garoa e tal. Seria bom, muito bom, se eu ligasse o som e escutasse o bom. Som de negrão.